ousadia foi derramada sobre nós, uma unção de ousadia para anunciar o ano aceitável do Senhor. Uma unção de ousadia foi derramada sobre nós, uma unção de ousadia para anunciar o ano aceitável do Senhor. Junto com o chofar vou erguer a minha voz para profetizar toda sorte de bênçãos que Deus preparou. Somos boca de Deus aqui na terra, profeta nas nações. Estamos cobertos de autoridade e unção para profetizar. Somos boca de Deus aqui na terra, profeta nas nações. Estamos cobertos de autoridade e unção para profetizar as maravilhas de Yeshua, a Mashiach. Vamos profetizar, vamos profetizar. Abra tua boca e profetiza, abra tua boca e profetiza, profetiza cura, profetiza cura, profetiza a libertação, profetiza a libertação, profetiza cura, profetiza cura, profetiza a libertação, profetiza a libertação. Em nome de Jesus, as cadeias caiam por terra agora. As algemas se soltem, porque Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, chegou nesse lugar. Somos boca de Deus aqui na terra, profeta nas nações. Estamos cobertos de autoridade e unção para profetizar. Somos boca de Deus aqui na terra, profeta nas nações. Estamos cobertos de autoridade e unção para profetizar.